DJ Daniel Vídeos. Tu não me deu valor e agora eu tô curtindo a vida. Tô fazendo um limpa com essas minas de Brasília. O amor que cê não deu não tá mais me fazendo falta. Tá sendo curado com sexo e cachaça. Tu não me deu valor e agora eu tô curtindo a vida. Tô fazendo um limpa com essas minas de Brasília. O amor que cê não deu não tá mais me fazendo falta. Tá sendo curado com sexo e cachaça. Quando eu tava do seu lado, cê nunca deu valor. O amor que eu sentia, cê não valorizou. Falou por várias vezes pra eu parar de cantar. Que a vida no rap nunca iria vingar. A vida que cê queria, eu não podia dar. A condição era pouca, não podia luxar. Por causa desse motivo resolveu me largar. Mas hoje arrependida não para de ligar. Sabe que a vida mudou, o rap vingou. Eu não te quero mais, você ficou pra trás. E não adianta chorar, sua amiga tá no seu lugar. Assim como outras 15 tá, e assim que agora eu vou ficar. Tipo aquele filme 50 tons de liberdade. Todo dia agora é dia de maldade. Virando as madrugadas nas ruas da cidade, com as mina mais gata que também tão na maldade. Tu não me deu valor e agora eu tô curtindo a vida. Tô fazendo um limpa com essas mina de Brasília. O amor que cê não deu não tá mais me fazendo falta. Tá sendo curado com sexo e cachaça. Tu não me deu valor e agora eu tô curtindo a vida. Tô fazendo um limpa com essas mina de Brasília. O amor que cê não deu não tá mais me fazendo falta. Tá sendo curado com sexo e cachaça. Se ela pensa que eu vou sofrer, tá enganada. A minha mala já tá pronta em frente às escadas. Eu vivo mordendo essas beats, então não pega nada. Me apelidaram até de Blade nessas madrugadas. Liguei o vila no WhatsApp, encosta e traz a Saveiro. O narguilé já tá trovando, essência de menta e paieiro. O copo de Jack pingando, de noite acende os isqueiros. A canquina blunt queimando, elas rebolando o sossego. Eu tô solteiro nessa zorra, com várias do meu lado. As minas de biquíni tão indo dançar. 7 horas da manhã tá tudo desandado. Tem carne pro churrasco, então vamos assar. E hoje o frevo é open bar, com essas mina na minha cama. Quero curtir o frevo até amanhecer. Vão postar no Instagram que a noite foi insana. Se não entrar em coma, nós tu vamos beber. Tu não me deu valor e agora eu tô curtindo a vida. Tô fazendo um limpa com essas mina de Brasília. O amor que cê não deu não tá mais me fazendo falta. Tá sendo curado com sexo e cachaça. Tu não me deu valor e agora eu tô curtindo a vida. Tô fazendo um limpa com essas mina de Brasília. O amor que cê não deu não tá mais me fazendo falta. Tá sendo curado com sexo e cachaça. E assim eu vou curtir, e assim eu vou vivendo, e assim eu vou bebendo, e aos poucos te esquecendo. E você vai chorando, sexo lamentando, por ter perdido o cara que te amava tanto. DJ Daniel Vídeos, de São Francisco, Minas Gerais.